1649, ponte Sierra da 90 por 1. Bola 759, autorizada a linha de colapso, está 10, o vento 120 graus, 09 nós. Está autorizado a decolagem da 10, voo 1649. Está autorizado o procedimento, descendo para 6.000, o bônus é 92. Para o táxi, Sideral 9970, 3 a bordo, 3h40, São Luís. Sideral 9970, táxi autorizado via Fátio, Índia, ponto de espera 2118, decimal 95, ajuste na 0, no meio, bom voo. Sideral táxi em frente, Fátio, Índia, ponto de espera 1895, 1699, 7. Declarado ao estado 5, tem controle de Salvador 120.8. Controle de Salvador 108, voo 1649. Controle de Salvador, voo 1649. Decolado passa 1600 na Dael. Voo 1649, contato radar, seletar o nível de voo 360 e voe direto Leda. Seletar 360, direto Leda, voo 1649. Coordenando com a equipe de solo após passagem da aeronave da Federal a causa, está tirando a parte do PAC 3 para o ponto de espera, autorizado, chame tarde. Número 49, controle 1208. Ali decola de imediato, confirma. Ah, é? Autorizado, ali área de decolagem de imediato, vento 140 graus, 08 nós, ajuste 90 no meio, informa o Boeing da Gol, 1 milha de duna. esse ajuste do altímetro no 0 no meio. Bono 092, completa final, chame torre frequência 98, decimal 95. 295, obrigado. Zero 9970, decolado 48, controle Salvador 920, décimo 80. Salvador, o gol 1092, baixou, travou, final, tá uma milha do... 1092, autorizado posto costuma 0, vento 130 graus 08 nós, ajuste do altímetro 1096. 1016, está livre o pouso, vou 1096. Azul 4234 com Bernardo São Gonçalo 325 12 estrelas. Azul 4234, autorizado táxi para o ponto de espera da pista no 0 via táxi Índia. No ponto de espera chama a torre em 118.95. Corrija o ajuste para 1016. 1016 ajuste, via Índia chama a torre no 118. Obrigado, meu Deus. Nove, chame Recife, frequência 125, decimal 1, alterna na 33, decimal 25. 1251, confirma essa como é? 133, decimal 25. 3325, obrigado, gol 1649. Azul 4234, alinhar e manter esse 1-0. Eu mantenho no 0, azul 2, Saulo 53, direito no 21, décima onda. Direito no 21, obrigado. 392, Solo 53, 193, Solo 52. Solo 092, Solo 53, 1, 2, 1, 1, Solo 52. 092, autorizado táxi para o pátio principal e ataque Alfa e Juliet, portão 05. Alfa Juliet 5, obrigado. Identificação, chegada na área autorizada, voo direto Duna, desça para 2010, altímetro na 096, sem restrições. Controle Salvador no 20.8, decolado 54. 208, obrigado, bom trabalho. Salvador, muito bom dia, Azul 4234 na PUCA. 4234, contato radar, siga para o nível de voo 350 via saída PUCA. Via PUCA, 350 nível, Azul 4234. Federal 9970, super restrito até o nível de voo 200, solicitado pelo Centro Recife e voo em direto Teresina. 200, restrito voo de Teresina na presente. Federal 9970, chame Centro Recife, frequência na 26.85, alterna na 25.45. Ano 25.45. Passagem, deve passar, foto de atmosfera. Confirme em fase que se encontra em 30 de bits. Agora meu papai deve passar, escuta. Agora meu papai deve passar, bom dia. Confirme o pátio que se encontra em direção de pista. Papai, direto papai, bom dia, na escuta? Papai, o meu papai, direto papai, solo 121, decima 1. Papai, o meu papai, direto papai, confirme o espaço que se encontra em intenção de pista. Papá, o Romeu Papá, Juliette Papá, autorizado para Sierra November India Charlie, conforme rota do plano de voo, plano Yankee. Nível inicial 120, decola da pista 17 com primeira curva à esquerda, perfil de saída Momo. Aciona 5456, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Gilete Papá, para acionamento, chama a torre em 118, decimal 95. Foi direto Romeu 7-0-8. Romeu 7-0-8, presente azul 4, 2, 3, 4. Zero Terra Romeu, reporte pronto. Chama o centro Recife, frequência na 26.85, alterna na 25.45. 25.45, azul 434, bom dia. Bom dia. Autorizado a sinal do procedimento de alianças que se repita no zero, chama estabilizado 632. Autorizado 632, chama a aguarda só um minuto. Leste Papal, cruzando o decolagem da 197, 2150, grau 099. 150 graus 099, o ajuste na 096. Controle Salvador, bom dia, gol 2099. Gol 2099, adiciona identificação, chegada Maria autorizada, desça para o nível de voo 050, que é da 1096. 050 na Mari, 16, solicita para o Papai Juliette, papai, decolar 205, chame o controle agora em 120, decimal 80. Sim, chamaram o controle 120, decimal 8, papai Juliette, papai. Salvador, muito bom dia, o Papá Romeu, o Papá Juliette, Papá, decolaram na sua escuta. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, contato radar, suba para o nível de voo 120, via saída Momo. Subindo para o nível de voo 120, via Momo, Papá Juliette, Papá. Sinal 362. 362, reduza para aproximação final, completa final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 18, decimal 95. Bom dia, 2796, autorizado para João Pessoa, via Golf 677, conformado do plano nível 170, até fora da pista 10, primeira curva à esquerda, desvio de saída, Conde. Aciona 0260, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Autorizado, João Pessoa, 170, Golf 677, decola 90, curva esquerda, na Conde, 0260, 1208. Só confirmando a Conde 1 Alfa. Negativo, sai da Conde. Solicita coordenação Conde 9, junto ao controle? Afirmativo, nós temos que realizar a Conde 1 Alfa, se possível. Quem é que aguarde a coordenação de 11 e contato? Bem, obrigado. Visa, curva direita para 360, direita 360. Direita 360, papai Juliette, papai. Papai Juliette Papá, voe direto à posição Cosmo. Correção, Papai Juliette Papá, confirme a proa ideal para Irecê. A proa ideal para Irecê seria a proa 317, já está visual com tráfego na final da 190 e na presente voando direto Cosmo, Papai Juliette Papá. Papai Juliette Papá, desconsidere Cosmo, voe direto Irecê, quando possível estimado para pouso. Gente, na presente voando direto Irecê e em instante estimado para pouso, Papai Juliette Papá. 6312, solo ao 09 com solo Salvador em 121 décima 1. 121. Para o pátio principal, VTC, Alpe Juliet, portão 02. Alpe Juliet, para o 2, Nós, após estado do para 2.000 pés, altímetro no zero no meia, autorizado ao final do procedimento e eletro de pista no zero, chama estabilizado. Gente, chama estabilizado no final do anseio, gol 2.1.9. Papai Juliette, papai, sendo possível estimado para pouso. Na presente, senhora, encontramos em ascensão e tem um estimado aqui, é o Zuno Zuno 38. Após nivelado, informarei os estimados com mais precisão. Papai Juliette, papai. Gente. Azul 9169, bom dia, senhora identificação, chegada a bom fim autorizada, desça para o nível de voo 050, QNH 1096. 050, autorizado, gol 2199. 2199, controle da sinal, chame por frequência na noite, do sinal 95. Obrigado, bom dia. Bom dia. 13304, desça para 2010, via chegada, altímetro no 066, autorizado o final do procedimento e a ideia de rei, está no zero, chame estabilizado. Presidente, eu chamo estabilizado. Entra para o Brasil, Pedro, entra em 3-0-4. 0-2-1-9-9. A sua identificação, chegada bom foi autorizada, desça para o nível de voo 050, altímetro no 066. Uhum. 11999, coleção 6169, desça para 4000 pés, altímetro no 066. 4000 pés no 066 seria 9169? 9169, afirmativo. É o nível 220. Decolar no 0, primeira curva direita, saída A, boa, eleva. Aciona 5467. frequência do controle 120 decimal 8. Responde 5437, passageiro 2223. Confirme o confirmando o destino. Mati, Guarulhos. O passageiro 2223, o decorador 10, com a primeira direita, a pessoa bora Elefa, direto Elefa, o pó, passando por Victor Charlie Oscar. Nível 220 autorizado, aciona 5437, chama controle 208, 2223. Do passageiro 2223, confirmando destino Guarulhos, apenas vamos checar a rota com o centro. Chame para feedback sanamento. Matheus, 2223. Para o pushback, acionamento. Azul 2796, livre acionar, chame táxi. Livre, chamarei táxi. Bom dia, 2199, bom dia. Pesado táxi via Alfa na passagem da Juliet. Alfa na Juliet, 1095, Foxtrot confere, pé para a saída Arbor, aguarda 4. Passarelo 2223, na escuta? Passageiro 223, foi checado junto ao centro. Será modificado sua rota e a saída, tá? Pronto-copy? Pronto-copy, 223. 2223, autorizado conforme Guarulhos 220. Rota Golf 677, após Ilhéu. Whisky 1, Mochepe, direto. Decola da 10, primeira curva direita. Saída Tael, Leda. Coração. Tael, transição coral. Mantenha o transponder 5437 e controle 208. Sim, direção. Podemos manter a autorização anterior? A gente prevê pela empresa sobrevoo em Conquista. Proporcionalmente está fechado, a gente não pode fazer aproximação, mas solicita que manter a autorização anterior. 2796 para o táxi com 44 a bordo, 4 horas de autonomia, Fernando Recife. 2796, já o táxi parou. Ponte espera da pista 10, via parte principal táxi Índia, no ponte espera chama a torre em 18095, ajuste no 0, 16. 1895, via parte principal e Índia, o azul 2796. Azul 2796, de passagem ao voo da volta que tem na sua direita na Alfa, para que irá parquear no 06. Afirmativo, 2796. Voo 21999, autorizado táxi via Júlia para o portão 62. 7562, voo 21999. Passageiro 2223. Passageiro 2223, prossiga. Só complementando, senhor, após o bloqueio do Vitor Salios, solicita agora na frente da guarda, faz o risco de ONU até no chefe, por gentileza. Confira, 2216, após o Império da Conquista, o risco de ONU no chefe. Afirmativo, senhor, vai irmos na guarda, Delta Alpha, Golf, Oscar, Victor, e após 60, o risco de ONU até no chefe. Por mais um minuto, para a minha sala. Passarei do 2G3. Muito obrigado. Eu tenho um professor estudante que vai se bloquear de Vitor Chaleado. Uno, não. Uno, 2, 1, decimal, 1. 2, 1, 1, tipo. Bom dia, 3304, Bruno, 3304, dois ataques para o pátio principal, e ataque 6, Alfa e Juliet, portão 07. Alfa, Juliet, 07, a posição, 3304. Voo 1095, pronto, corte. Tava mais tempo para a cópia, prossiga. Voo 1095, autorizado para Confins, conforme roda do plano de 1 via Upazulu 21, nível 360. Central da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor, eleva após o Anitibo, onde intercepta a aerovia. Aciona 5523, frequência do controle Salvador 120, décima 8. 1969, completa final, chama o torre de frequência 18, décima 95. 1895, obrigado, não tem. 3859, deixa para 2000 pés, via chegada QNW 096, autorizado a final do procedimento e aliança que se repita no 0, chama estabilizado. 3859, está livre da restrição de altitude 3859. Companhia iniciando a rolagem do Sona Zero. Paciente aguardando no final. Salvador 120, décima 8. Afirmativo, 220, Arbor, Elefa, Obló, Vitor Chariot, Pedagógico, Estino, Mochete, 5437, no transfone, 208, para 3. Correto, passarelo 2286, sem para ativar funcionamento, remoto no 2. Muito obrigado, senhor. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, para serviço de informação de voo e alerta, chame Centro Recife, frequência no 26, decimal 85, alterno no 25, decimal 45. Papá Juliette, Papá, copia o controle. De informação de voo e alerta, chame Centro Recife, frequência no 26, decimal 85, alterno no 25, decimal 45. Controle 208, azul. 2796, obrigado, bom dia. Equador, bom dia. Azul 2796, decolou na Conde, Uno Alfa, passando 1500. Azul 2796, contato radar, se bater o nível de voo no 70, via Conde Uno Alfa. Via Conde Uno Alfa, Uno 70, Azul 2796. Apenas confirmando, após a saída Arbor, voa Elefa e após Elefa Nítico. Arbor, Elefa Nítico. Correto, 1095, chame para o estacionamento. Voo 9933, adicione identificação, chega da bomba autorizada, vista para 4000 pés, altímetro 1096. 4000 solo ao 31, zero próximo à direita, solo Salvador 1201, decimal 1. 619, solo azul 9169, bom dia, obrigado. Salve Salvador, bom dia, Azul 9169 na porta. Azul 9169, táxi de Alfa, ponta antes da Júlia. Alfa, reporta antes da GDS, Azul 9169. Papa Romeo, hotel Júlia de Serra, pronto cópia? Papa Romeo, hotel Júlia de Serra, autorizado para Manati, conforme rota do plano. A 1000 pés, agora da 17, primeira curva à direita, segue corredor Axé. Aciona 5512, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Pés de Axé, vale acionamento, chama a torre em 118, décima 95, por favor. Salvador, bom dia, o CAN 3179, sente da informação aqui para cópia Guarulhos. CAN 3179, informação Foxtrot, da paracida da El, guarda-bota. Da El, não. Azul 9169, atento a Boeing da Gol, realizando pushback, vai ingressar no PAT 3. Tem livre táxi via Júlias para o portão 01. Tentar o nome da Gol, você vai fazer o utilizado via Júlias para a posição número 1, Azul 9169. CAN 3179, pronto, copy. CAN 3859, completa a final do procedimento, chame o torre Salvador, frequente na noite, decimal 95. Bom dia. 20, Guarulhos, outra do lugar em Taubaté, direita da El, letra mostra, 135-208. Correto, doutor 3179, chame para que chegue acionamento, portão 11. Câmara. Torre de Salvador, muito bom dia, tá 3859. 3859, autorizado, pouso visto 10, vento é 120 graus, 089, ajuste altímetro 109. Pouso, tá, 3859. informo que Ilhéus encontra fechado para pouso de aeronave de asa fixa devido a condições meteorológicas. Autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no zero, via parte principal da taxi Índia, para o ponto de espera da torre em 118, décima 95, ajuste no 016. Gente, 1016, autorizado o táxi, mandou lá, 295. Pono 095, autorizado o alinhar e mantém o pistão 0. Alinha mantém, vou 095. Solo Salvador, 3859. Solo Salvador, 3859. 3859, táxi Alfa, pode ajudar a Juliette. Alfa, 3859. Autorizado a decolagem da 10, 2140 graus 089. Lema 5. Meu senhor de Serra, quando pronto, autorizado a Lema 5. Portão 3859, autorizado para o portão 4, via Juliette. Via Juliette para o portão 4, para 3859. Lucro Lima, quando possível, estimado para ponto. 095, decolou. Chama o controle? 095, decolado aos 40, controle Salvador no 20.80. 1.2080, bom dia. Hotel Gillette Serra, autorizado decolagem da 17, vento 150 graus 07 nós. 095, contato radar, para o nível de voo 360, vou direto elefa. Direto elefa, o 1095. Com 9933, desça via chegada para 2000 pés, QNH 1096, autorizado a sinal do procedimento ILS X-Ray Sistema 0, chama estabilizado. Azul 2790. Seguindo. Cruzar 130 para o 70, para a cidade 190. Seguindo.